Tá gravando? Com esse violino ela fica doidinha. Sua novinha já veio pra perder a linha. Sua novinha já veio pra perder a linha. No baile tem ela e suas amiguinhas. Sentinha ela só tem mesmo essa carinha. Vem. Olha essa novinha brilhando no baile. Peço que ninguém atrapalhe. Ela joga o bumbum junto com grave. Junto com grave. Junto com grave. Ela joga o bumbum junto com grave. Com esse violino ela fica doidinha. Sua novinha já veio pra perder a linha. Sua novinha já veio pra perder a linha. No baile tem ela e suas amiguinhas. Sentinha ela só tem mesmo essa carinha. Vem. Olha essa novinha brilhando no baile. Peço que ninguém atrapalhe. Ela joga o bumbum junto com grave. Junto com grave. Junto com grave. Ela joga o bumbum junto com grave.